Sei lá, eu acho bonito. Você tá parado na rua, assim, você tá em casa. Aí passa o carro, eu adoro esse carro. O carro que vende produto de limpeza. Eu acho incrível. Ele fala: tragam seus vasilhames. Ou passa alguém que é o amolador. Olha o amolador! Né? Então, inclusive a Natasha trouxe esse áudio, achei muito legal, assim, porque eu também acho incrível. E tudo isso é repertório, assim, né? E se ouve um som diferente, né? E isso tudo você vai acumulando no corpo, né? E aí, quando chega no momento de improvisar ou de fazer esse autorretrato, ele tá lá. E você acessa algumas coisas em maior ou menor intensidade, né? Então, acho que a gente faz isso, né, para improvisar, ou até mesmo quando tem uma partitura, né, quando tem uma partitura não, quando tem um programa.